Léo Rios, o homem sem coração. Olá, bom dia. Liguei só pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Bem que eu queria não ter te conhecido e apagar você da minha vida. Por onde eu andei, pensei em tudo que vivemos, quantas fantasias. Parabéns pra você, que agora se tornou o ex-amor da minha vida. Eu sei que ainda vai lembrar, eu pensei, vai dar hora de me ligar e vai ver que você não vai mais, não vai mais me ter. Só vai ouvir esse motão no CD, vai pensar em voltar atrás, não vai ter. Nem tente me ligar mais, porque não vou te atender. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Olá, bom dia. Liguei só pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Bem que eu queria não ter te conhecido e arrancar você da minha vida. Por onde eu andei, pensei em tudo que vivemos, quantas fantasias. Parabéns pra você, que agora se tornou o ex-amor da minha vida. Eu pensei, vai dar hora de me ligar e vai ver que você não vai mais me ter. Só vai ouvir esse motão no CD, vai pensar em voltar atrás, não vai ter. Nem tente me ligar mais, porque eu sei que ainda vai lembrar. Eu pensei, vai dar hora de me ligar e vai ver que você não vai mais me ter. Só vai ouvir esse motão no CD, vai pensar em voltar atrás, não vai ter. Me entende, me liga mais, porque não vou te atender. Entender.